Por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora. Procura, mas não tem. Chora, chora. Ela procura alguém. Chora, chora. Não soube ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora. Procura, mas não tem. Chora, chora. Ela procura alguém. Chora, chora. Não soube ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora. Não, não, eu, hoje não se pode chorar, porque hoje ao dia de namorados tem que estar tudo contente. A gente toma música, mas não queremos continuar assim as coisas, como a música diz hoje, chora, não. Hoje é para rir e brincar. Então, um ótimo dia para todos. Boneca, baixinha, vem-me dar um beijo, dá-me a tua mão e vamos namorar. Boneca, branquinha, quero-te para sempre sentir o teu cheiro e te abraçar. Boneca, baixinha, vem-me dar um beijo, dá-me a tua mão e vamos namorar. Por ti, ó branquinha da minha vida, os meus olhos brilham de desejo por ti ao luar. Eu fico pensando como seria ao te beijar, tocar o teu cabelo, agarrar teu corpo e te amar. Tocar o teu cabelo, agarrar teu corpo e te amar. Boneca branquinha, quero-te para sempre sentir o teu cheiro e te abraçar. Boneca baixinha, vem-me dar um beijo, dá-me a tua mão e vamos namorar. Boneca branquinha, quero-te para sempre sentir o teu cheiro e te abraçar. Boneca baixinha, vem-me dar um beijo, dá-me a tua mão e vamos namorar. Boneca branquinha,

Turning to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like a river's flow, settling to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. My hand, take my own life too, for I can't help falling in love with you, for I can't. Ora, continuamos então com Coração Magoado. E quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, que nos grava todas as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arco-Íris. E então para ele, um ótimo dia, tudo de bom que eu desejo, que ele já me enviou uma mensagem. Então, para ele, um ótimo dia. Nunca mais a vi. Foi um ótimo dia também para todos que estão à escuta da nossa rádio, a Rádio Arco-Ancielo 96.2, aqui na Rua Fogo Banhê, em Orleão. Para todos, um ótimo dia e que passem um bom dia dos amores hoje, que é 14 de fevereiro de 2025. Então, para eles todos e todos estão às escutas, bom dia. E boa coragem, porque o tempo está a vir agora um bocadinho de sol, mas até agora estava muito frio, estava menos 4 esta manhã. Então, coragem para quem trabalha fora e que passem bem. Arc-en-ciel Orléans. Coração, coração amado, ai, ai, ai, coração, coração. amor enganado. Continuamos então com a canção que tem por título Sempre Só. Não estou só, estou aqui na sua companhia e aqui com a Rádio Arcancel 96.2. Passa a noite sem adormecer, quantas estrelas para te esquecer. Chega o dia, volto a lembrar, logo levanto para despertar. Sinto a falta que passa a correr, é mais um dia sem poder te ver. Venho jantar, a noite se levanta, mais uma vez a gente não se encontra. Só, sinto só, estou só, sempre só. Então vimos de escutar a música Sempre Só e são 9h29. Eu vou passar uma página de publicidade e depois então continuaremos com as nossas belas músicas de baile. Hoje são músicas de baile. Então até já. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.

sabemos que falam da gente, que existe muita diferença, porque temos 40 e 20. Eu tenho muitas vivências e você tem tanta inocência. Não sabem que o nosso segredo é a sua juventude e a minha experiência. Yeah. eu sinto a solidão. Só um bom ser pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, anjo, anjo, só tá me acordando. Não vai embora, tô me amando. Por favor, não me deixe só. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, não quero abrir meu olho. Quero seguir vivendo um sonho de ser um só você e eu. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Oh, oh, oh, oh, como um anjo, em canto sedução, doce aventura. Ah, que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, um olhar inocente e malícia, decide ter dançar. E me come de amor e carícia, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, ai, anjo, anjo, solta me acordando. Não vai embora, tô me amando. Por favor, não me deixe só. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, não quero abrir meu olho. Quero seguir vivendo um sonho e ser um só você e eu. Vencendo a solidão, só um bom ser pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, amor, só tá me acordando. Não vai embora, tô me amando. Por favor, não me deixe só. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, não quero abrir meu olho. Agora 9 horas e 44 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, eu vou passar já uma canção que foi pedida da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo Rosi e também os animadores. Ora, eu vou passar, como de habitude, a sua bela canção e amorosa que tem por título Tony Carreira. Resta então para ela um ótimo dia e um dia bom dos amores. Então, a gente, para ter amor, temos todo o ano, mas o dia especial, dia 14 de fevereiro, é para isso mesmo. Então, vamos escutar esta bela canção. Música.

Ora, 10 horas e 5 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e continuamos com quem? Com a bela canção de Mulher Ingrata. E vocês estão à escuta da emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Eu amei alguém na vida, entreguei meu corpo inteiro, alguém que eu tanto queria. Entreguei os meus carinhos, que em troca estava sendo, e que nadie não sabia. O meu amor foi sincero, e o teu foi tão ingrato. Tu mentiste toda a hora, pois me mandaste embora, o amor dou toda a paz. Foram dias e noites. E vocês estão à escuta da música mais romântica hoje, porque hoje é o dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. É a São Valentão. Era a mulher que eu tinha. Ao lembrar do passado, sinto-me envergonhado. Ao saber que foste minha mulher ingrata, sai do meu caminho agora. Vai lá para o teu namorado, que já estou cicatrizado, chorar a toda hora. Enganado e não sabia. O meu amor foi sincero, e o teu foi tão ingrato. Tu mentiste toda a hora, pois me mandaste embora. O amor dou toda a paz. Foram dias e noites, os encontros marcados, e eu em casa te esperando, aos poucos frutado. Mentias mais, mulher ingrata, era a mulher que eu tinha. Ao lembrar do passado, sinto-me envergonhado. Ao saber que foste minha mulher ingrata, sai do meu caminho agora. Vai lá para o teu namorado, que já estou cicatrizado, chorar a toda hora. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Ali, ali, ali, fantasia, tanta fantasia. Ali, ali, ali, ali, tri. Seu cabelo solto. Ali, ali, ali, Maritri. Ali, ali, ali, Maritri. Ali, ali, ali, Maritri. Ali, ali, ali, Maritri. Ali, ali, ali, Maritri. Ali, ali, ali, Maritri. Faço a minha vida, eu lhes digo aos ciganos, eu vivo o meu dia a dia. Escutando então Ali Ali Maritri, de uma bela canção dos ciganos. Ora, e vamos continuar com a nossa música, e tem aqui mais uma música pedida, que é da parte do Sr. António Bessa, que me pediu para passar o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns, e esta música é dedicada então ao seu neto Pedro Miguel, que está de parabéns hoje, e toda a família que lhe deseja uns ótimos parabéns, e também desejo-lhe um ótimo dia e muitas felicidades para ele e muitos anos de vida. Então vamos escutarem o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.

onde estou que não me quer, onde não estou nem saudade, falar regindo sem entender, onde é que falas a verdade. O amor não é assim, e lá se pensas agora, não quero ser objeto do saco de dar fora. O amor não é assim, que lá se pensas agora, não quero ser objeto de um saco de dar fora. Deixa-te só a correr, deixa que as queres partir. Marte em sobressalto, nada vai conduzir. Não te peço para ficar, não é tua vontade. E sincera de uma vez, fala com sinceridade. O amor não é assim, pela que pensas agora, não quero ser objeto de lutar e de dar fora. O amor não é assim, pela que pensas agora, não quero ser objeto de lutar e de dar fora. O amor não é assim, pela agora, não quero ser objeto e usar de deitar fora. O amor não é assim, que lá se penses agora, não quero ser objeto e usar de deitar fora. O amor não é assim, que lá se penses agora, não quero ser objeto e usar de deitar fora. O amor não é assim, que lá se penses agora, não quero ser objeto. Ora, 10 horas e 23 minutos e estamos quase ao meio da nossa emissão, que tem por título Fim de Semana na Porta. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha que pediram-me e é da parte de Carlos e para Marcos, porque eles estão a trabalhar fora e espero que não esteja muito frio e muita coragem para eles. E eu vou passar então uma cançãozinha que eu disse para passar, uma canção aos gostos. E vou passar então o Jorge Ferreira, O Pensar de um Imigrante. Então, para eles, muita coragem e um ótimo dia. Já tem lugares no seu rosto que são sinais de desgosto, de dor e desilusão. às festas e procissões, sua fé e as tradições, e ele nunca esqueceu. Relembra a mocidade, que recorda com saudade a terra onde nasceu. Que saudade, que saudade. Pois, com muitas, muitas saudades, ainda esteve lá duas semaninhas e fazia bom, estava um rico sol. Ora, aí continuamos com nossas músicas e vai ser então Foi Por Amor. Tem dó de mim, já chorei.

deixas assim. Dá-me, dá-me, não aguento mais. Dá-me esse beijinho, amor, e muito mais. O que eu te pedi. Dá-me, dá-me, não sejas assim. Dá-me, dá-me, não aguento mais. Dá-me esse beijinho, amor, e muito mais. Dá-me esse beijinho, amor. E continuamos então com Roberta Miranda, Eu Te Amo. Quero ouvir a sua voz, ou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tantas coisas sem você. Então me desespero, por favor. Meu bem, eu quero, sem demora lhe falar. Eu te amo, ah, eu te amo. Mas o dia que eu puder lhe encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis te falar. Eu te amo, ah, eu amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Já não adiantam mais. Ah, eu quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te uma semana, amor, uma semana, amor. Esta moça que está comigo não me compreende, não me conhece. Não tem teu charme nem teu toque, muito menos tem o teu carinho, amor. Te procuro no dia a dia da minha vida, da minha vida. Onde tu estiveres, volta amor, volta amor, volta amor. Se não tiveres de novo compromisso, eu te preciso, fica comigo. Onde tu estiveres, volta amor, volta amor, volta amor. Se não tiveres de novo compromisso, eu te preciso, fica comigo. Então, vimos de escutar Volta Amor, e são 10 horas e 49 minutos, aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, eu vou passar aqui uma cançãozinha, como hoje é o dia dos namorados, os dias de São Valentão, e vou passar aqui uma canção que tem por título Roberto Carlos, Amor Sem Limite. E esta canção é para todas as mulheres que estão à escuta da minha emissão, que tem por título O Fim de Semana à Porta. Para elas, desejo um ótimo dia e tudo bom, e então um bom São Valentão de 14 de Fevereiro. Então vamos escutar Roberto Carlos, Amor Sem Limites. A gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Vivo por ela, ninguém

já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não briga comigo, se você me perdoa. Vê se não briga comigo, se você me perdoa. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Há um sorriso pequeno nos lábios que amei. Faz tempo que te não via e ao ver-te pensei: estás mudada, estou mudado. E dos jovens que um dia se amaram, nasceu este fado. Há um sorriso pequeno do homem que sou. Iniciamos o amor quando o amor nos chegou. Não me esqueço, não te esqueças, que inocentes escondidos escondemos o amor feito às pressas. Não penses que te vejo como outrora. A vida esgota a vida hora a hora. O tempo gasta o tempo e marca a gente. O espelho mostra como eu estou diferente. Não estou novo, não sou novo. Mas não penses que a vida te apague do fundo de mim. Pequeno nos olhos dos dois, há uma dúvida triste que existe e depois fico à espera. Estás à espera, mas a voz não se atreve e uma lágrima desespera. Não penses que te vejo como outrora. A vida esgota a vida hora a hora. O tempo gasta o tempo e marca a gente. O espelho mostra como eu estou diferente. Não estou novo, não sou novo. Mas não peças que a vida te apaga do fundo de mim. Não estou novo, não sou novo. Mas não peças que a vida te apague do fundo de mim. Mas não peças que a vida te apague do fundo de mim. Acabemos então de escutar Marante, Valsa dos Amantes, e vamos continuar então com

chacha de Lisboa, veste fadista, andou na madragoa, veste bairrista, andou nas ruas pela Boiaba e fez das suas um barco de alfama, andou todo emproado pelos chalés, depois foi ao mercado ver a docinha dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Cuidado, não vai ter fado, só quer ser já, já, já. Hey. O chachá de Lisboa, veste bairrista, andou na madragoa, veste bairrista, andou nas ruas pela Boiaba e fez das suas um barco de alfama, andou todo emproado pelos chalés, depois foi ao mercado ver a docinha dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Cuidado, não vai ter fado, só quer ser já, já, já. Chacha de Lisboa, veste fadista, andou na madragoa, veste bairrista, andou nas ruas pela Boiaba e fez das suas um barco de alfama, andou todo emproado pelos chalões, depois foi ao mercado ver a docinha dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Cuidado, vai ter fado, só que seja já, já. Dona Maria, desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar, levar ou não pra casa. Dona Maria, deixou na diga, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Ora, então vimos de escutar o mix Chau Chau de Lisboa, Dona Maria. E são 11 horas e 26 minutos e vamos continuar com as nossas músicas e agora de dedicatórias. E tenho aqui um pedido que é da parte de Sr. António Fortes, o nosso animador do domingo, das 8 da manhã às 10, que faz a emissão Cantar do Galo. Então ele pediu-me para passarem um grupozinho de folclórico, e eu vou passar então o grupo de folclórico de Arco de Valdevez, ou Minha Rosinha. E então é para ele e para todos os seus auditórios de domingo. Vamos então escutar esta este lindo grupo folclórico. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Come on. chamar. Ora, íamos de escutar Banda Luz, É Por Ti, Meu Amor É Por Ti. E vamos continuar então com mais uma dedicatória que é da parte de Cefaria. Cefaria que vem de me telefonar e dar um bom dia. E então para todos os colegas que ele conhece, para todas as pessoas e para toda a sua família, e que desejam um ótimo dia de São Valentão. E vamos ouvir então Chiquita, Bota Acima e Bota Abaixo. Então aí vimos de escutar Chiquita, Bota Acima e Bota Abaixo, que foi pedido do Cefaria para todos

comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Gostava de ouvir, pode ser bem assim. Eu nasci aqui, aqui vou. Ora, 11:59 minutos, e é com esta bela canção que eu acabo, e então acaba a minha missão. E então eu desejo um ótimo dia a todos que têm namorados e amores, e para quem não tem também, muita felicidade para elas também. Que ainda bem de telefonar uma senhora a dizer que quem não tem namorados, o que é que faz? Ora, vocês passem um bom dia. Peçam uma cançãozinha durante a tarde, que há os animadores, e da minha parte desejo um ótimo dia. Então é com esta bela canção de José Amaro que eu acabo a minha missão, e espero que vocês tivessem gostado de passarem esta manhã comigo. E então desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, bom fim de semana, e até sexta-feira, se Deus quiser. Então, para vocês, vamos deixar com a RDP Internacional, e uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau, e a sexta-feira próxima. Vamos agora conhecer os títulos desta edição. O bastonário da Ordem dos Médicos defende um plano para travar a violência sobre os profissionais de saúde. Carlos Cortes diz que é necessária tolerância zero para com o fenómeno. O Papa Francisco foi hospitalizado esta manhã para continuar o tratamento contra a bronquite que o tem afetado. As autoridades alemãs dizem que o ataque de ontem em Munique, que resultou em 36 feridos, teve motivação religiosa de orientação islâmica. Informação com João Vasco.